Graças a Deus a favela está calma. Hoje a favela amanheceu mais calma. Voz mudando pena. Sem tiros nem gritos na madrugada. No meu rolê não vejo sangue na calçada. Hoje a favela amanheceu mais calma. Voz mudando pena. Sem tiros nem gritos na madrugada. No meu rolê não vejo sangue na calçada. Na calçada esburacada, a molecada brinca. Correndo pra lá e pra cá, jogando bola, soltando pipa, admirando as carangas. Passam na avenida os mais velhos no bar. Observam o movimento, o dominó e o baralho ajudam a passar o tempo. Termina discutindo, está maior bate-boca. Pois uma tentou chavecar o namorado da outra. A roupa no varal, ninguém vai roubar. Pois o último que tentou nem teve tempo de se explicar. Ontem faltou luz, quase a noite toda. Quando falta água, não se sabe quando volta. Na semana passada, tempestades, enchentes, deslizamento no morro, barracos desabaram. Móveis destruídos, crianças afogadas, famílias perderam tudo e até hoje estão sem nada. Esgoto a céu aberto, ratos, lixo, córrego transbordando, mais doenças, mais vírus. No alto do prédio a burguesia assistia, se divertindo com o sofrimento da pobreza. Eles não dão importância pra esse lugar, chamam de lixo pro resto habitar. Não querem que suas crianças se misturem com as daqui. Ensinam que na favela só tem gente ruim. Fabricam drogas e armas, nos vendem armas e drogas. E quando revendemos, nos prendem e nos matam. Isso é crime, eu tô ligado, mas os piores crimes são as condições em que a nossa gente vive. Nos acusam do pior, não nos incomodamos. Somos o que somos, não o que dizem que somos. Vivemos aqui sim, mas nem por isso gostamos. Na favela tem mulher bonita, família de responsa, muitos manos, gente fina. Disseram que ele não vinha, olha ele aí. 15 anos depois, em liberdade está feliz. Minha senhora enxugue as lágrimas, seu filho voltou. Cadeia nunca mais, o crime se aposentou. A mãe chegou da maternidade, o pai está orgulhoso. A criança trouxe a paz pro barraco 68. No campo o jogo é bom, não tem hora pra acabar. 3-0 pra nós, vai ser goleada se passa. Em confusão, tranquilidade na área. Só sossego na quebrada. Graças a Deus a favela está calma. Hoje a favela amanheceu mais calma. Sem tiros nem gritos na madrugada. No meu rolê não vejo sangue na calçada. Hoje a favela amanheceu mais calma. Sem tiros nem gritos na madrugada. No meu rolê não vejo sangue na calçada. Mães de santo evocam os orixás da terra, e os atabaques ressoam como clarins de guerra. A molecada sobe e desce no gingado da capoeira. Evangélicos pedem paz, então que assim seja. Ninguém mora na favela porque gosta. Não é por vaidade, é por não ter escolha. Pois só quem vive nela é que sabe quanto é foda. Justiceiros, chacinas constantes, gambés e viaturas embaçando a todo instante. Nunca deixam de vir, saíram daqui quase agora. Enquadraram dois manos, nada custou, saíram fora. Eu tô no rolê, tô a pampa nem aí. Nossa área sem tragédias, o que eu sempre quis, cansei de ver amigos morrerem. e suas mães chorando desesperadas ao saberem que Deus nosso Pai abençoe todos aqui. Quem trabalha ou não, quem chega, quem vai sair. Seria bom se todo dia fosse como hoje. Vamos tentar melhorar o nosso ambiente. Amigos ou inimigos, vivemos juntos na mesma área. Graças a Deus a favela está calma. Hoje a favela amanheceu mais calma. Tiros, nem gritos na madrugada. No meu rolê não vejo sangue na calçada. Hoje a favela amanheceu mais calma. Tiros, nem gritos na madrugada. No meu rolê não vejo sangue na calçada.